No sopro do vento ancestral, ecoa um chamado no céu do metal. Cordas dançam, tambor tribal. Duas forças cruzam o portal. Surge na noite neon, regatas no sobre o clarão, colete jeans, asas no ar, olhos amarelos a brilhar, cabelos loiros como um trovão, mulher selvagem em combustão, barba dourada ao vento arder, quatro elementos a obedecer. Água gira, com fúria brutal, cadeira no ar, impacto fatal, luvas vermelhas, punhos cerrados, olhos frios, passos pesados, camiseta preta como um breu. Dança a vida em transformação. Nem toda sombra é só escuridão. Às vezes nasce da própria mão. Sintetizadores pulsando. Faíscas no ar da cidade, fica o eco da verdade. Que a força maior não é destruir, é ter poder e ainda assim construir no céu azul.